Pistão instalador, para o 621. Pelo 621, check trem, livre pouso no 1-0, ventou no 40 graus com 8 nas, altímetro no 0, no 4. No 0 ou no 4, ou no 621. Está autorizado o pouso? Tá, afirmo. Autorizado no 0. Check Tango Índia, decolado ao 55, controle 19 decimal 35, com voo. Torre 1, 1-8, Tango Índia, decimal 9, sinal 5540, voo 2065. Crona pista no zero, curva, primeira curva à direita, saída da Euleda. 199-35 ao controle, 1895 à torre, 5540 para responder o voo 2065. Confirmando a transição motiva para o nono zero. Israel, Leda, Mótima, gol 2065. Correto, gol 2065, chame pronto para puxar o acionamento. Semana pronto, puxa o acionamento 2065, grato. Tio, sube uma 100, 5 mil. Estabilizou, 6250, visão. 250, ciente, complete a aproximação, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8-9-5, obrigado, até mais. Boa. 2770, tem condições de decolar de imediato. Bem, estamos um tráfego já próximo ao externo, mantém a posição estimada 2 minutos, o 2770. Tá ciente, vai manter. Trava externo, chané 6250, baixou e travou, pessoal. A gente aguarde pista livre, o chané 6250. 6250. Bom, no 621, no solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Solo Salvador, 621, desligou na foca. Bom, no 621, táxi via Alfa Juliette, gate 9. Alfa Juliette para o 9, 621. No 60 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. 0 no 4, pouso livre, chané 2-7-0. Siga. Táxi hoje nesse setor com na frequência do solo 121 decimal 9. Tá faltando um extra wind, verifique seu modo churn, não recebo. Juliette Bravo Delta, aguarde para o início do táxi. Sete zero, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 2770. Bom dia, Chané, 6311, pronto, cópia. Afirmativo. Oceané 6311, autorizado para Guarulhos, via Peruíce 1-0, até Papá Alfa Índia, direto Umbade, após conforme rota do plano de voo. Nível de voo autorizado 360, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, subida da El, Leda, Mótiva. Controle Salvador, 1-19-35, torre 1-8-95. Aciona 5514, transponder o Chané 6311. Carlos de Salvador, muito bom dia, Lua Xalé 62. Falando no 0, vento no 70 graus, com 5 nós. Decolagem autorizada, 2770. Dia para o grupo 44, que é para chegar. 14190, encontrando o bolo aqui no 4, é o 63 no 1. 63 no 1, correto, chame pronto para feedback, será mesmo. Parada. Chanel 6250, táxi via Alfa, Juliette, gate 3. Alfa, Juliette 3, Chanel 6250. Um Airbus 320. Na 3896, informa o tráfego posição de 2 horas, rumo 5 milhas, rumo sudoeste. Correção, cruzando 2000 pés para o 0801, Papa Alfa 3. Gente, o tráfego 3896. 35, tem a volta. Salvador, o Azul 2770, descolou. Azul 2770, contato para dano de colagem, tudo para nível 180, saída, correção, após 2 mil pés, direto coral. Após 2 mil pés, direto coral, Azul 2770, e solicita como nível final 160. Sim, submantém 160. Obrigado. Então, índio com fim pronto, destino. Agora 7 metros. Da presença está autorizado direto, destino. Não, 3859, chama de centro Recife em 128, decimal 8, alterna, 126, decimal 0. 288260, com Recife, na 3859, 4, bom dia. Bravo Delta na escuta. Já avisou aí com a aeronave ingressando no PAD 5? Gente, vão com cautela, observando a entrada da aeronave no PAD. Tem livre táxi via Papá, cruzamento da 17, Quebec, Mike, me chame na Lima para ingresso no PAD 1. Bravo Delta para Aracaju, autorizado, nível de voo 30, confirmando 090, nível de voo autorizado, via Golf 677, decolagem da pistão no 0 com primeira curva esquerda, saída Conde, controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 95, e aciona no transponder o 0273, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta. Tá, tô avisando o táxi Delta 3. Autorizado chame táxi, o Chanel B3 no 1. Solo azul 91343, puxa acionamento. Autorizado chame táxi, azul 91343. Autorizado chamar táxi, azul 91343. Salvador, bom dia, 3896 da TAM. 3896, continue para a aproximação, aguarde autorização para pouso. Continuando, aguardando, 3896. 3896, check trem, livre pouso, mão no zero, ventou no 60 graus com 7,9, altímetro no zero no 4. Livre pouso, baixou e travou, com 0014, estando até o pátio 3, Juliette Bravo Delta. Voo 2065, coordenando com a equipe de solo, após passagem de sede na 402 a retaguarda, tem livre pushback, chame táxi. Táxi azul 91234, POB de 68235, alterna Salvador. Confirme, aeronave chamou para o táxi. Voo azul 91234, POB de 68235, alterna Salvador. Para início do táxi, azul 9134. Aguarda 9134. Confirme somente o PB ou o Chanel 631? O Chanel 631, no táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Bom dia. Azul 9134, vai observar ingresso no pátio 3 de 6402. Tem táxi livre até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre no 8, decimal 95. Ajuste 10 no 4, bom dia. Ok, livre táxi até o ponto de espera 10, ponto de espera 1895, azul 9134. Salvador, bom dia, tem 2196. Bom dia, TAM 3896. Táxi via Alfa e Juliette para o Gate 5. Alfa Juliette 5, 3296. Azul 2770, Centro e Delta, Porto Seguro. Delta, Porto Seguro, com Azul 2770. Confirme a Pro e Delta, Porto Seguro. Vai, vai. Proa 2-1-0. Proa 2-1-0, confirme? Afirmo, 2-1-0. Cara pronto, assim, na frente ou não? Isso no 1, a linha decola da 1-0, vento 1-9, 0 graus, 50 nós. Gente, a linha decola da 1-0, na frente ou não? Direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro, apenas confirmando, vai ficar pro 2-1-4. Gente. Oi, bom dia, 1934, Porto Vera Pro. Os 4, após início da corrida aeronave à frente, ali mantém 1-0. Após aeronave à frente, ali mantém 1-0, 1-3. Estamos pronto para o táxi 10 para Delta. Para o táxi, o Gol 2065 com 180 a bordo, 3 horas e 45, alternando o Galeão. Confirmando 3h25, autonomia? 034. Gente, Gol 2065, táxi livre, via Patiuno, Índia, ponto de espera, piscina 0, chame a torre em 1, 18, decimal 95, ajuste de altímetro 1014, um bom dia. Só 0 no 4 ativado, via parte 1, Índia até o ponto para dar no 0, lá chama a torre 2895, Gol 2065, bom dia, bom trabalho. 60 após 210, direto Lida. Confirma após 210, direto Lida. Afirmativo, deseja manter o perfil da feira? Afirmativo, prova de Lida. Boa. Gol no táxi. E após sair como número 2, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, no 4, bom dia. Quem vai dar para trás de novo, ponto de espera. Para São Paulo, Prancópolis. O número 621 nos chamou para São Paulo, cópia? Ah, tá. 390, pronto para cópia. Voo 1184. Ciente 1184 para Recife. Autorizado nível 370. Recolha piscina 0 com primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju. E após direto conforme rota. Controle Salvador 19-35, Torre 19-95, aciona 5552, Gol 1184. Recife 370, Cláudio Mestre, Cruz Esquina, Puca, Jamo, Caju, 19-35, controle, 2952, 5552, transporte, Gol 1184. Gol 1184, correto, chame pronto para o feedback de saneamento. Botará, 84. Salvador, bom dia, Luna 094, informação, Lima. Luna 094, sua identificação, desça para 2 mil pés, ajuste Luna 094 da presente Duna. Indicou 2 mil pés, da presente Duna, Luna 619, possibilidade de coordenar para o Edmote, para o 6319? Aguarde, 6319. Aguarde, 6319. Submantenho 085. Ano cancelado, Zuno 3, Zuno 8, Eco Tango Índia, para serviço de informação de voo e alerta. Agora com centro Recife em 126.85 e 125.45. Bom voo. E para o Delta Lima, tem 1-0. Controle azul 9134, solicito um pequeno desvio à direita da rota. Gente, confirme por aí quantas milhas vamos ter o desvio? 065, aproximadamente umas 25 milhas. Confirme por 065 o desvio? Afirmativo, mais 10 graus à direita. 9134, está livre de desvio? Está aqui, livre de desvio, azul 9134. Controle, bom dia, o voo 2065 está passando 1300 na Dael Leda. 2065, contato radar na decolagem, sul para o nível 360, após 2000 pés direto Leda. Vindo para 360, após 2 mil pés, direto Leda, Gol 2065. Xanem 626311, informa o tráfego, posição de 1 hora, 32 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 150 para 1060, um Alfa Tango 72. Após cruzar o nível 160, está livre e voar Monte. Sente, é o 6311, após o 60, Monte. 7055 milhas sudoeste do VOR em Salvador. Mantenha nível de voo no 60. Chame agora. Controle Ilhéus em 120, decimal 1, no serviço radar terminal. Ilhéus agora, 1201, radar 2770, obrigado, até a volta. Bravo Delta, decolado aos 2-1 no controle, 1935, bom voo. 0935, Bravo Delta. Controle Salvador, bom dia, Lobatango, Juliette, Bravo Delta. Lobatango, Juliette, Bravo Delta, contato radar na decolagem, suba para o nível 090 após 2000 pés, direto Conde. 090, direto Conde, Bravo Delta. Minha 319, não foi ótimo. Ótimo, minha 319. Já parte ao término. Para nós 4 de VLS, reporte estabilizado. Ok, está livre, permanece estabilizado, 094. 6311, chame de centro Recife em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. Chame 6311, centro Recife 1251. 351, 6311. Autorizado chame táxi, segundo 184. Salvador é o azul 9134, já voando na proa de Aracaju. É, só confirmando, tem ciência se vai atrasar as obras na pista de Aracaju? Negativo ainda. Excelente, obrigado. 3. Então é só um minuto, Fox. Um 184, táxi via Índia, ponto de espera no zero, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 014, bom dia. Condor 23, cópia. Condor 23 para Aracaju, nível de voo 270 autorizado, decola da pista no zero com primeira curva esquerda. Saída Pucajamo, Apajamo, direto Aracaju. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 95, aciona 5572 no transponder. Condor 23. Decimal 25. Pouso no zero, baixando travado, 094. Vai ser livre até o Juliette Serra. 1923, correto? Chame pronto para acionamento. Direcionamento, chame táxi. 1923. Novamente, 9134, desvio, novamente à direita para a aprovação. Livre desvio, 9134. Salve, Salvador, Puxa, né, 6140. 6140, abaixo cobre no CO. Na escuta, 4 ali, mantenho no zero. Pronto, 6140. Xané 6140 para Maceió, autorizado nível de voo 350, via Upper Luna 7, Orago, após direto Maceió, decola da pista no zero, com primeira curva esquerda, na subida Puca, transição Caju. Controle em Salvador, 119, decimal 35, torre 18, decimal 95. Aciona 5563. Oceaner 6140. Maceió 350, Upper Zulu 17 até Orago, depois Maceió. Decola da 10 esquerda, Pucaracaju. 11935 é o controle. 11895-5563. Salvador, bom dia, agora 094, Livrão. 1094, Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette 10, 094. Oceaner 6140, somente confirmando, o transponder 5563. Chame pronto para o estacionamento. Estimativo 5563, chamará, está no 2. Ah, corrido, está no 3. Gente. Número 23, livre táxi até o hotel. Salvador, agora é 21, uma Lima, para o seu registrado, pego São Paulo. 621, na guarda de copo, um minuto. Guardando. Grau 629. Teve decolagem no 0, no 94. Tomando o no 648? Afirmativo, salvo, é Marcel. Número 2 para a cota, aguarde. Guardando, é previsto por Caracajão? Afirmativo. 621, cópia? Prossiga, Voo no 621 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível de voo 360, via Upper Zulu 10, por base, Upper Zulu 16. E prossegue conforme rota do plano de voo, decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, na subida da Euleda Motiva. Controle Salvador 119.35, torre 118.95, aciona 5560, voo no 621. 3-0, atrasado para São Paulo, Leandro, pelo 10, o base, o segundo meia, nós segue com o próximo segundo, decolada 10, direita, da Euleda Motiva, controle canal 3, 2995, captando o código 6-0, 621. Bom, o 621 correto, chame pronto para o feedback, saneamento. Camaré. Novo 23, autorizado, cruzamento da pistão no 0, táxi via Delta, Alfa, Juliette, Patiuno e Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 4. No 648, cópia. Prossiga. Voo 648, para Maceió, nível 350 autorizado, via Upper Zulu 17 Orago, após direto Maceió. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Cuca, transição Caju. Controle em Salvador 119.35, torre 18.95, aciona 5570, gol no 648. Autorizado 350, Cuca Caju. Pós-Orago, direto em rota, o voo no 648, 1935, 1895 e 5570. Voo no 648, chame pronto para o próximo acionamento. Portará o voo no 648. Bom dia, voo 739, passa 195. Chegou 739, chegada Mário, desce para o nível 050. Mário, Condor 23, está na ponte espera da 1-0. Vai direto para Caju, vai. Agora de manter a saída, 1-1-8-4. Guarda. Torre Salvador, Condor 23, ponto de espera da 1-0. Condor 23, autorizado. Alinha, quem mantém esse capiteiro na volta? Ali mantém, Condor 23. Condor 23 ao alinhar, livre de decolagem, pista 90, vento 190 graus, 7 nós. Autorizado, alinhar de decolar. Salvador, bom dia, 3198. 3198, chega da Mari, desce para o nível 050. Canal 35, ponto 26. Controle, bom dia, 126. 223, bom dia, contrato radar. Sai da PUCA, subo 270. PUCA para 270, com 26. Autorizado o procedimento, Cláudio 407. Autorizado, Cláudio 407, essas vias para 2000 pés, ajuste 0-1-4, reporte localizador. 2000, 10, 10, 10, 14, reporte localizador, aqui 4-2, 4-2. 1-1-8-4, chame centro Recife em 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5, decimal 4-5. 2685 Puxa, estacionamento, gol 62. Livre 62, chame táxi. Ok, né? Cuidado, chame táxi. Estacionamento 4-1. Livre 62, chame táxi. Tenente Camarão, voando 643. Dom 739, essa via Mário para 2, no pés, ajuste 104, reporte localizador para o CDF. É, CDF, via formado estabilizado, 739. Dom 739, reduza para 1709. É, 39. Condor 23, chame Centro Recife em 12685, alterno 25 decimal 45. 2085, 2545, Condor. Controle, o direto Bravo Delta, está fazendo desvio à direita, limita a formação. Sente desvio, Juliette Bravo Delta. Parou, táxi Gol 1648, 2 horas e 4, atendendo João Pessoa com 1967 a bordo. Gol 1648, táxi Via Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 094, bom voo. 614, ponte espera 295, torre Salvador, um bom dia, 643. Falou, Chanel 63. Chanel 6140, pushback acionamento na posição 3. O Xanel 1140, qual a distância para iniciar? A primeira aeronave da Gol já no táxi da retaguarda, uma segunda finalizando o puxo no 09, também irá ataque da retaguarda, na minha escuta aguardando. Para o táxi 121, 181, 4 horas, galeão. 181, 4 horas, galeão. Copiado, Gol no 621, no táxi via parte principal Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 094, bom voo. Parte principal Índia, parte espera 2895. Comunicador, Panamá 140, coordenando com a equipe de Sola, pode passar a aeronave da Gol a retaguarda, autorizado, reporta ataque. Afirmativa, após o Gol, coordena... Sali. Azul 4207, livre pouso, pista 190, vento 170 graus, 90 mais. Livre pouso, azul 4207. Espera 3198, via mar, desce para 2000 pés, ajuste 10 no 4, reporte localizador. Prova Delta, 65 milhas nordeste, de Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju em 1203. Vai chamar Aracaju 1203, Prova Delta. Estabilizou, 739. 739, livre leste, chame torre em 11895. 1895, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. 1973. 739, estabilizado, ele é. 739, bom dia, ajuste 10 no 4. Continue a aproximação, aguarda a progressão de pouso. 39. 14. Direita 1219, Solo. Direita 1219, Solo. Direita 1219, Solo. Solo, Salvador, muito bom dia. Azul 4207, Azul 4207, está silêncio, via Alfa, mantém a posição antes do ataque 6 direto, aguardando para ingresso. Nascimento via Alfa, aguardando antes do acidente, azul 4207. Solo Salvador, é o América 229. Visual de tráfego da companhia na praça? Afirmativo. Após o ponto mesmo, alinhar e manter a cabeceira no zero. Após a companhia ali, mantém. Também está certo. América 229 está livre. O inicial reboque reporta passando através do portão 612. Livre o reboque e reportará no através do 612. América 229, mantendo a disputa. Bruno 739, Solo 50, direita 121, decimal 9. 219, bom dia. Paulo, Salvador, bom dia, voo 1739, então. Voo 1739, bom dia, táxi lento via Alfa, mantenha a posição de JTC Juliette aguardando para ingresso. Alfa, Juliette, Paulo, Salvador, boa tarde. Aliás, bom dia, o TAC 3191, está no gate 5, frente da Mike. O cara teria a nossa autorização pro Galeão? Já temos só um instante de cópia, prepara a saída da El, Leda e Irume aguardando. Dael, Leda e Irume aguardando. Pronto para o TAC, Xané 6140, estamos com 1150 a bordo, 1h50 recife. Xané 6140, táxi via Índia, ponte espera a torre, 118.95, ajuste no 0 no 4, bom voo. 0 no 4, 1 no 8, 9, 5. Obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 4207, Juliette, portão 03, atentando a aeronave da Avianca no táxi. Juliette, portão 06, Azul 4207. Voo 1739 na sequência, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 7-3-4. Voo 648, decolada 52, controle 1935, boa viagem. 1935, boa. Autorizado para o Galeão, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, direto Irume, após Irume, conforme rota do plano de voo. Controle em 1-9-35, aciona 5024 no transponder. 340 autorizado, Galeão. 10 direita, da AEL, Leda, DCT Irume, após essa terceirovia. 1935, 5024. São 3191 correto, portão 5, chama pronto, estacionamento. Chama a senhora. Por favor, prossiga. O Salvador, bom dia, voo no 094, cliente da mãe, que autorização, Fortaleza. Voo no 094, bom dia, Mike confere, Fortaleza, autorizado nível 370. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, intercepta Pêndulo 19, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19-35, aciona 5022 no transponder. Ok, está aprovado 370 Fortaleza, decolada 10 curva esquerda na Momo, transição Froti, após a Pêndulo 19, após conforme rota. Controle 1935. Voo 1094 correto, portão 10, chama pronto, espera que você na meta. É, chama. O Lima Alfa Romeo. E troca para a frequência livre. Reporte no Travessa de Vera Cruz Nesta.